Vou conversar agora com o Plácido José de Oliveira, ele que é diretor executivo do Sind Hotéis, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares aqui de Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Plácido. Bom dia aos ouvintes da Rádio CI. Vamos fazer uma divulgação aqui para todos os profissionais, né, que atuam aí como garçons na cidade de Foz do Iguaçu, porque estão abertas aí as inscrições para mais uma edição da Corrida Internacional do Garçom? Exatamente. Nós queremos aí reforçar o convite a todos os profissionais da mesa, a todos os garçons que trabalham tanto em Foz do Iguaçu como em qualquer uma das cidades da nossa base sindical, e também os nossos irmãos aí dos hotéis e restaurantes de Porto Iguaçu e também de Cidade do Leste, para no dia 26 próximo, que é um domingo de manhã, participarem da tradicional Corrida do Garçom. E é uma atividade bacana aí que exige demonstração de habilidades por parte dos garçons. Basicamente, eles estarão correndo aí com uma bandeja e alguns itens ali nessa bandeja? Exatamente. É uma prova de não somente de velocidade, mas principalmente de destreza. É uma demonstração da capacidade que esses profissionais têm de no dia a dia atender todos com rapidez e eficiência e eficácia. E isso é demonstrado normalmente nesta Corrida do Garçom, que este ano nós teremos aí, na verdade, três categorias. Uma categoria feminina, uma categoria até 40 anos e outra categoria de 41 anos para frente. Portanto, várias opções aí disponíveis. A inscrição é gratuita? Como é que vai funcionar? A inscrição é gratuita, ela pode ser feita no site do Sind Hotéis e também no site do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hotelaria e Gastronomia. E neste ano, inclusive, o local é um pouquinho diferente. No ano passado foi ali num dos shoppings da cidade, nesse ano vai ser ali próximo à Marinha? Sim, esse ano nós vamos fazer ele na rua Barão do Rio Branco, com o apoio da Capitania dos Portos do Rio Paraná, e ali próximo, porque ali também, além da Marinha, nós temos próximo o Senac, que é nosso parceiro. Gostaria de ressaltar que este ano a Corrida do Garçom, ela está recebendo o apoio de várias entidades, como a própria Marinha, o SESC, o Senac, a UDC, a Uniamérica, enfim, são entidades que estão nos apoiando na realização da Corrida do Garçom este ano. E haverá premiação para os vencedores? Como é que vai funcionar essa parte? Sim, haverá premiação para os vencedores. São vários prêmios, tanto para os primeiros lugares como para o segundo lugar, além da medalha, né, que cada atleta que se classificar receberá. E é importante destacar aqui que é uma atividade recreativa, claro, né, para integração entre a categoria, mas também um ato de valorização dos profissionais da mesa, né? Sem dúvida. Nós estamos no mês de agosto. O mês de agosto é dedicado ao garçom, esse profissional que às vezes passa desapercebido, mas que na verdade é um profissional de suma importância na boa prática do turismo. Ele é o nosso cartão de visita de qualquer estabelecimento. Ele é uma pessoa assim, de fundamental importância na vida da gastronomia e também dos meios de hospedagem. Portanto, inscrições abertas aí através do site do Sind Hotéis, também Sindicato dos Trabalhadores, né, do site do Sindicato dos Trabalhadores na hotelaria, na gastronomia aqui na nossa região. Plácido, muito obrigado pela participação aqui na Eu que agradeço a vocês pela costumeira atenção e reforçamos aí. Vamos lá, pessoal, vamos se inscrever. Independente se você tem capacidade de participação em prova ou não, mas o importante é participar. É um congraçamento, na verdade, de todos os garçons das três fronteiras. Muito obrigado.